os orçamentos são cortados visivelmente. A Voz da América, por exemplo, reduziu as suas emissões para os países da Europa Oriental. O mesmo foi feito pela Onda Alemã. A rádio holandesa cessou por completo a transmissão de rádio em árabe e português. Por exemplo, os recentes acontecimentos no Irã, relacionados com as eleições presidenciais e a atitude da oposição, mostram que os chamados meios alternativos de informação neste país não chegam através da emissão ao exterior, mas através da internet. Devido que as nações do mundo, inclusive no contexto da globalização, não abandonam a filosofia dos interesses nacionais, continuam a lutar por um lugar ao sol. O mundo, sobrecarregado com vários conflitos regionais, é visível a tentativa de passar para a internet os elementos da guerra do rádio que foram desenvolvidos e testados na prática, existindo apenas uma diferença principal. Os sites de muitas corporações radiofônicas mundiais se tornam simultaneamente o espaço para as mensagens de texto, jornais, para divulgar sonoramente a informação rádio e com imagens de televisão. Assim, podemos constatar, a internet mudou o formato das emissões ao exterior. Fica apenas uma pergunta: a emissão ao exterior no seu formato atual tem futuro? E os amigos podem enviar ainda sua correspondência para o nosso endereço postal. Anotem: Rua Piatnitskaya, número 25, CEP 115-326, Moscou, Rússia. Não esqueça de anotar. Programa Onda DX. Programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Participação especial no programa Onda DX. Seja bem-vindo. Mostramos a presença do nosso amigo radialista Danilo Nonato, da Rádio Educativa da Universidade Federal de Ouro Preto, que conversa com a profissional do rádio Isabel Flora, autora e apresentadora do programa Caixa Postal de Xismo na RTP Internacional Portugal. Desde já, o nosso abraço de Moscou para a colega e toda a equipe da RTP. Olá, amigos ouvintes do programa Onda DX da Voz da Rússia. Eu sou Danilo Nonato. No programa de hoje, vamos apresentar uma interessante entrevista com Isabel Flora, da RDP Internacional, a Rádio Portugal. Isabel Flora é apresentadora e produtora do espaço Caixa Postal de Xismo. Isabel, um grande prazer ter você no programa Onda DX da Voz da Rússia. Fale para nós um pouco dos trabalhos da RDP e também do programa Caixa Postal de Xismo. Antes de mais, quero saudar todos aqueles que estão na nossa sintonia, que estão a acompanhar este programa. Enviar um forte abraço. É um prazer estar a falar com o Danilo e estar a participar neste programa e dizer que a nossa rádio, a RDP Internacional, trabalha para todos aqueles que vivem longe do seu país, para os portugueses que vivem no estrangeiro, mas também para todos aqueles que gostam da língua portuguesa, que gostam da nossa cultura, que gostam de entrar em contacto connosco e conhecer um pouco melhor no nosso país, que é Portugal. Em relação à Caixa Postal de Xismo, foi muito engraçado. O espaço começou por ser um espaço dedicado só à correspondência, ou seja, às cartas que chegavam até nós com sugestões, críticas, dizem se nos ouviam bem ou mal, nós respondíamos no ar. Entretanto, surgiu a necessidade de começar a criar outro espaço, a dar mais informações. Depois, tivemos a participação de várias pessoas, pessoas que nos escreviam, pessoas que queriam participar, que nos enviavam notícias. Isabel, e como você iniciou o seu trabalho no rádio? Foi uma oportunidade que surgiu em 1987. Tive a oportunidade de vir fazer testes, entrei, fui selecionada. Depois começou a nascer em mim um gosto por comunicar. Ou seja, a nossa rádio é uma rádio muito afetiva, porque os nossos ouvintes no verão vêm-nos conhecer. Portanto, vêm cá, conhecem-nos, ligam-nos, fazem quase parte de uma grande família que é a RDP Internacional. E durante estes anos todos, tive a oportunidade de passar por vários horários, participar em festas das comunidades portuguesas e não só, e nasceu um gosto muito especial, um prazer de trabalhar para este público, que é muito afetivo, que nos dá um feedback muito positivo, e aí nasce uma grande, grande amizade com todo o nosso auditório. E posso dizer que já trabalhei para o continente europeu, o continente americano, e em todos os horários e em todos os programas em que já participei, tive sempre experiências maravilhosas e é sempre um prazer. E foi assim que nasceu este gosto pela comunicação. E acho que é das melhores coisas que nós podemos fazer, é comunicar e tentar conhecer o próximo. Isabel, muito obrigado por esta entrevista aqui no programa Onda DX, da Voz da Rússia. Sucesso com Caixa Postal DXmo. Um forte abraço para todos. Foi um prazer estar a participar neste programa. Espero que também participem no nosso, que nos deem sugestões, que nos deem notícias, entrevistas. Daniel, foi um prazer, gostei muito. E espero que todo o auditório, todos aqueles que estão à escuta deste programa, continuem a participar, continuem a comunicar connosco e nos deem notícias. Informações do programa Caixa Postal DXmo e toda a programação da RDP Internacional no site www.rtp.pt. Selecione RDP Internacional. Fechamos o programa com um trecho do programa Caixa Postal DXmo. Um forte abraço e até o próximo programa. Olá, seja bem-vindo à Caixa Postal DXmo. Caixa Postal, a resposta direta, o diálogo com quem nos contacta e uma página para o DXmo. Escreva para ondadx@yahoo.com e letters@ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. E aqui damos por encerrada esta edição do programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Até o próximo encontro.